Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast. Oi, eu sou o líder e eu falhei miseravelmente em matar o Nemesis na faca. Oi, eu sou o Basquens e se eu tivesse no apocalipse zumbi, eu podia errar 98% dos tiros, mas eu não ia parar toda vez que eu tivesse que atirar. Oi, eu sou o Tony Shadalow e you're nothing to me. É isso aí, galera otaku, galera gamers, otagamers, hoje vão pirar. Nós vamos tratar de uma série bem polêmica atualmente, mas vamos falar da época que a série era boa, era referência para esse estilo de jogo, para os Survivor Horrors. Vamos falar hoje de Resident Evil. Então aqui nós temos alguns especialistas, alguns não só jogaram a série, como também assistiram os filmes, que não tem nada a ver com a série do jogo. Mas vamos lá, Líder Samar, diga aí, conte um pouquinho aí da história do primeiro jogo, do Resident Evil 1. Ó, primeiro vamos por partes. O primeiro Resident Evil saiu para Saturno e para PlayStation, o classicão. Pra quem não lembra, aqueles gráficos bem quadradões, os personagens um pouco travados, mas a história era sensacional, cara. Certo. Mas bom, além dos gráficos eles serem quadrados e você andar praticamente com um tanque de guerra e ter que ficar parando pra virar pro zumbi, o enredo, não só questão da história, mas como era desenrolar dessa história, era muito bom, né? Principalmente do primeiro jogo. É, porque o jogo começa de uma forma assim meio suspeita, porque, primeiro, que a abertura do jogo é um filme. Você pode ver que são atores reais, não são CGs nem nada. E conta uma história que o bravo time foi investigar um caso na floresta de Raccoon City e não voltou. Aí eles mandam o Alpha Team investigar e aí começa a desenrolar a história, né? Sim, e a história ela se torna assim, ela se desenrola praticamente dentro de uma mansão, né? É uma mansão que tá no meio de uma floresta, uma coisa meio, já começa meio suspeito, uma mansão no meio da floresta. Quem vai colocar uma mansão no meio da floresta? Sim, coisa boa não vai sair daí, né? O primeiro Resident Evil também é um daqueles que, assim, eu pelo menos não tive medo, assim, tal, mas tem bastante coisa que dá susto, tipo, tem uma cena que o zumbi sai do nada do armário. É que, assim, eu tive a oportunidade também de jogar o remake do Resident Evil 1, né, que dá mais, bem mais susto que o primeiro, e o remake só saiu pra GameCube, né. Certo, mas assim, vamos então falar um pouquinho, a gente deu a introdução de como que é a história do Resident Evil 1, e agora vamos falar um pouquinho dos personagens, né? Então, o primeiro Resident Evil tinha vários personagens clássicos, você podia controlar apenas dois, que era a Jill e o Chris. A Jill era mais fácil jogar com a Jill porque ela tinha 8 slots de itens e o lockpick, que podia abrir as portas, né? Sim. Lockpick? É, lockpick. Desculpa, eu não sei falar inglês, perdão. O único personagem, além dos dois, dá pra você jogar, dependia do que acontecesse, era com a Rebecca. E eu acho que era só do GameCube que dava pra fazer isso. É, que você jogava com ela, era só... Pra salvar o Chris, porque, por exemplo, dependendo do que você fizesse na batalha contra a cobra, o Chris desmaiava, e você tinha que buscar o antídoto. O antídoto, é. Aí você jogava com a Rebecca. Daí com a Jill você tinha a opção de salvar o Barry, né? Que tinha essa característica, né? Com quem você jogava ali na história, você salvava um personagem ou outro, e você nunca conseguia salvar os dois, né? Todo mundo, aliás, da... Ah, e são sempre as mulheres salvando os homens, né? Sim, essa característica. Mas se bem que quando você joga com a Jill, você fica bem suspeito a respeito do Barry, né? Só no final que você descobre que ele não era um traidor. Porque ele faz muita coisa suspeita. Tipo, ele tá nervoso. Você vê, se você prestar atenção nas falas do jogo, você percebe que ele tá bem nervoso em algumas partes do jogo. Aí que nem eu tive o prazer de ler o livro. Lá explica por que ele tá nervoso, né? Ah, sim. Mas qual que é o porquê que ele estava nervoso? Então? Porque a família dele foi ameaçada pelo Wesker. Pra variar. Então, já que a gente tocou no assunto, quem é o Wesker? Pra quem nunca ouviu falar dele, né? Eu acho difícil. Mas quem o é o Wesker? O Wesker é o capitão do Alpha Team. Albert Wesker. You're nothing to me. Era o meu favorito, cara. Eu gostava pra caramba do Wesker, apesar de ele ser um vilão. Sim, ele é bem canastrão. O Wesker, ele tinha tramóias dentro de Raccoon City e ele era o capitão da polícia, do grupos especiais dos Alphas. Que foi a equipe de... Foi lá pra resgatar, né? A equipe Bravo, exatamente. Sim. Só que o Wesker, além disso, ele era um cientista. E ele tava atrás do desenvolvimento do T-Vírus. Que é o vírus que desencadeou essa transformação de zumbi, né? Que, na verdade, eles queriam inventar um vírus que regenerasse as células. Mas acabou virando isso, né? Sim, eles queriam criar, na verdade, uma cura. E acabou se tornando uma maldição. Porque eles tinham a intenção de reviver células que estavam mortas. E acabou revivendo o corpo inteiro. Isso é complicado. Eles queriam só regenerar partes, etc. Aquela coisa, né? Meio que... Lembra a história do lagarto lá do Homem-Aranha? Que ele queria só regenerar o braço? Sim, é bem naquele naipe lá. Se tornou um monstro, né? Foi bem nessa pegada aí mesmo. Só que o Wesker, ele... como tá começando a dar muita evidência, ele quer destruir o laboratório. Só que para isso, ele tem que chegar lá. E o criador da mansão fez várias armadilhas para chegar lá. Que até tem, para quem já jogou, tem um desafio que você tem que achar as quatro partes lá para poder abrir a porta. As quatro plaquinhas para poder abrir a porta. E ele não sabe onde tá essas placas. Pelo menos no livro... Ele fica puto da vida com o cara, que o cara se escondeu tudo na mansão. E ele ameaça o Barry, fala: se você não me ajudar, eu vou matar sua família. Aí o Barry é obrigado a começar a caçar as plaquinhas também. E por isso que ele some em algumas partes misteriosas do primeiro jogo, né? Exatamente, até tem uma hora que, dependendo do que você faz com a Jill, você vai abrir a porta e você vê que ele tá conversando com alguém. Na hora que a Jill entra, ele fala que tava conversando sozinho, que ele tava falando sozinho, no caso. Aí a Jill fica mais desconfiada ainda. Mas aí depois, mais pra frente, você descobre que ele tava conversando com o Wesker, que o Wesker fugiu pela uma passagem secreta. Então, a gente já falou um pouquinho aí do Wesker, então vamos falar um pouco do Chris. Como que era a jogabilidade com esse personagem? O Chris, ele era mais difícil, né? Porque ele começava com um isqueiro e uma faca. Só. Mais pra frente ele achava a arma da Jill caída no começo, mas levava um tempinho pra você pegar essa arma, né? Até lá você tinha que se virar com a faca. Que ele começa no nível easy, né? Não, ele começa no hard, na verdade. Então. Mas uma coisa curiosa. No primeiro jogo, quem não teve a oportunidade de jogar... Os zumbis, eles são muito, muito, muito lentos. Então você consegue facilmente matar na faca esses primeiros zumbis. Na verdade, cara, sempre dava matar, era mais fácil você desviar deles. Sim, dependendo da situação, era bem mais fácil. Porra! O problema é que é o seguinte, no remake, como isso tava muito óbvio, né? Eles ficaram um pouco mais rápido. E se você não cremasse ou arrancasse a cabeça deles, eles voltavam depois de um tempo e ficava muito rápido, né? Ah, isso é só pra dar aquele gostinho, né? Ah, você já jogou, você sabe como que é? Nananina, não. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Ou você mata ou você se arrependerá amargamente. Ou era mais fácil você cremar eles, porque estourar a cabeça era aleatório, cara, do GameCube. No Play 1 também era aleatório. Você dava um tiro lá, você tinha que ter a arma certa... Ou dá muita sorte. Negativo. Se você estivesse com a 12, você mirasse na cabeça e explodia. Tá, mas não era aleatório. Arma certa. Mas no GameCube você fazia isso e não estourava a cabeça. Não estourava? Não, era aleatório. Ei, beleza. Será que sofreu uma censura aí? Como assim? Porque estourar a cabeça é um tanto quanto violento, não? Sim, mas não são zumbis, pô. Mas é mesmo assim. Não, mas naquele tempo, cara, a pessoa era bem menorzinha. Naquele tempo, não, velho. Naquele tempo, GameCube já era porra, mano. O Resident 1 saiu antes do GameCube, cara. Não, mas quem falou GameCube? É Você... Não, mas o Resident Evil 1 do GameCube que eu tô falando que misturava a cabeça. Ah, então, mano, é certeza que sofreu uma censura da... Uma censura pela deve ter sido até pela própria Nintendo. Porque apesar de serem zumbis, eles eram pessoas, né? E ainda você vai estar matando alguém e explodindo a cabeça dela. Não, exatamente. Sim, mas o que eles alegaram foi... assim, pode até ser esse motivo de censura. O que eles alegaram é que era pra deixar o jogo mais difícil. Eu acho difícil eles terem feito por esse motivo. É, história da carochinha. Isso não convence ninguém, né? Mas... O que uma outra coisa que o Resident Evil deixou, assim, de diferente no Cube... Foi que, além de você ter que ser obrigado a cremar o zumbi, você tinha que recarregar o querosene pra poder ele. E chegava uma hora que você não achava mais. Aí você tinha que se lascar, porque eles obrigavam você a enfrentar o zumbi fodelão, entendeu? Óbvio que você não queria estourasse a cabeça dele. Ou seja, eles queriam que você experimentasse o monstro novo, de qualquer jeito. E se você terminasse o jogo, ainda pra ficar mais difícil ainda a situação... Eles deixavam os zumbis com bombas no corpo. Caramba. Você não podia atirar nele de jeito nenhum. Se você atirasse nele, ele explodia. Ele ainda era um pouquinho mais rápido, mas não tão rápido quanto o fodelão. Era embaçado, cara, era embaçado. E eles tinham a ideia de colocar zumbis invisíveis. Não, é que eles desistiram. Só isso, né? Eles desistiram, mas tem um modo quando você termina do GameCube que ele abre zumbis invisíveis, cara. Aí é difícil pra caramba, velho. Certo. Mas em questão desse modo aí de colocar zumbis invisíveis, cara, meu, isso aí é coisa de japonês. Certeza que é ideia de japonês. Não, não. Tá muito fácil assim. Não, vou colocar... Pô, mas como que eu vou deixar o jogo mais difícil? Já coloquei zumbi aqui. Se você não matar, ele levanta e tá mais rápido. Vamos colocar ele invisível. Pronto. Boa ideia, boa ideia. E que se lasque, né? Se lasque. Jogador... Ah, mas como que ele vai matar? Não importa, põe o zumbi invisível. O pior é que é o seguinte, a mira automática tá desabilitada. Só. Você vai ter que caçar, você vai ter que ir na base do passo, né? Só falando um pouquinho, rapidinho, antes de nós mudarmos pra alguma outra coisa, sobre os outros dois personagens que tem, que é o Barry e a Rebecca. O Barry é o mito, né? Tiozinho, um especialista em armas, e carrega a melhor arma do jogo, aquela Magnum 44mm. Nossa, essa é Red Explosion. Não, é que você, assim, dependendo do que você faz no jogo, das ações que você toma com a Jill, o Barry pode morrer. Se ele morrer, você ganha essa arma dele, além de uma foto da família dele. E essa arma vem com 6 balas, ela não é recarregável, mas você mata qualquer inimigo com um tiro, menos o tirante, que é o monstro no final. Mas qualquer inimigo que você dá uma bala, ele cai. Mano, a Magnum 44, só mudando um pouquinho, eu lembro no Resident 2, quando tinha filinha de zumbi, que você pegava a Magnum, meu, era bala na agulha pra descer, pra matar a fila inteira, velho. Só que aquela não é a 44, aquela é a 45, aquela lá é a normal, a 44 é especial, é só do Barry essa arma. Certo. Então a gente já falou um pouquinho aí da história, a gente contextuou vocês de como que era a jogabilidade do Resident Evil 1, mas agora a gente pode também falar quem que é o inimigo final do Resident Evil 1. Vamos falar antes da gente mudar. Quem é ele? Como que é enfrentá-lo? Arma biológica T-001, tirante. Cara, esse bicho dá medo pra caramba. A primeira forma dele é ridícula, né? Você não... Se ficar só andando, você consegue matar ele praticamente. Porque ele é mais lento que os zumbis, cara. Ele consegue esse feito histórico. Ele é extremamente lento. Ele só dá, acho que 5 tiros de magno e ele tomba, que nem uma bosta. Mas a segunda forma dele já é uma outra história, né? Ou corre. É que assim, tem algumas diferenças... Aí vem mais uma diferença do primeiro... Do GameCube pro do PlayStation, ou Saturno, né? No primeiro, no do Saturno do Play, você podia deixar todas as suas armas no baú, que você só tinha que correr até jogarem a grenade launcher, a rocket launcher pra você matar ele. No do GameCube não é assim. Você tem que salvar, porque tipo assim, ele nocauteia o Chris, por exemplo, você tá jogando com a Jill. Ele nocauteia o Chris logo de cara e ele pode matar o Barry. Se ele matar o Barry, dá game over. Ou seja, você tem que chamar a atenção do tirante. Você tem que atrair ele pra você, pra ele não ir lá matar o Barry, senão falha a missão. E o detalhe é o seguinte, cara, ele dá uma virada sensacional, velho. Ele vira com tudo, né? Vira com tudo e já sai dando um dash em cima de você com um golpe de garra. Com aquela garra, né? Nossa, é animal, meu... cara. A gente vai colocar o link aí pra vocês, se possível, dessa diferença, né? Do tirante no Play 1 e Saturno e o tirante da versão do GameCube. É totalmente diferente a jogabilidade da batalha. Exatamente. E te falo desde já, pra mim é um dos melhores chefes finais que eu já enfrentei, assim, da geração antiga. E da série Resident Evil, pra mim, é o que mais me botou medo, cara. Ah, não, do Nemesis era mais tenso. Não, cara. Chefão. A final, você tá falando? Final. Ah, sim, o último Nemesis é uma bosta, mas esse aí é tenso, esse é tenso. Sim. É, faltou a gente falar um pouco da Rebecca Chambers. Sim. Ela é a única personagem que fica viva do Bravo Team. No livro conta que ela se escondeu dentro do baú pra não ser pega pelos zumbis. E ela é uma especialista em química. Ou seja, ela é um mito, né? E ela participa, assim, na aventura, na parte do Chris. Em que ela dá um grande apoio pra ele, né? Principalmente que ela não também tenta tocar o piano e não consegue tocar aquela droga daquele piano. Nossa, a música piano é um clássico de Resident Evil. Eu sei que depois de muito tempo treinando, ela consegue tocar o piano, né? Mas a Rebecca, ela tem a fama de ser muito desastrada, né? E ela se perde fácil na mansão. Por isso que ela vira e mexe, você encontra ela nos becos, porque ela tá sempre perdida. Sim, você encontra ela assim, ela não tá totalmente desnorteada, né? E antes de mudar, vale ressaltar que todo mundo sai vivo dessa brincadeira, menos, supostamente, o Wesker, né? O Wesker, teoricamente, ele capotou. Porque ele é descoberto como traidor, e o tirante acaba acertando ele meio pesado, né? Ah, sim, isso é verdade. Morto pela sua própria arma, afe Maria. Então vamos agora falar do Resident Evil 2. Isso. Sim. E nessa série, na parte 2... Cara, é muito diferente a jogabilidade, ela mudou, e mudou assim, pra mim, com certeza, mudou pra melhor. Sim, primeiro que os personagens já não eram tão quadradões assim, sim. Eles eram um pouco mais remodelados. Sim, apesar do cenário continuar sendo pré-renderizado, os personagens em si, o gráfico ele tava bem mais bonito. Sim, ele deu aquele pulo, né, da era dos 32 bits pro 64, né? E a história do Resident Evil 2, ela começa assim, tem duas partes, né? Tem a parte do lado do Leon e o lado da Claire. Isso. Tem essas duas vertentes. Se você começa jogando pelo CD, o CD2 é o da Claire, né? Não, o CD2 é o do Leon. Ah, o CD1 tá. É o da Claire. O Leon, eu sempre começava, não sei porquê, porque eu começava pelo CD2, cara. Eu sempre começava pelo da Claire, cara. Que o certo é você começar, lógico, pelo CD1. Mas eu não sei por que Cargas d'Água eu gostava de começar pelo disco 2, cara. Não sei por que, cara. E ele permitia fazer isso. Também não sei por que. Não, eu vou te explicar. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Todos os dois personagens que tinham no jogo tinham dois cenários. Sim. Se você terminasse o primeiro cenário com a Claire... Você abriu o cenário B do Leon. Ou seja, você completava a história um do outro, entendeu? Ah, sim. Tanto é que se você jogava com a Claire primeiro, mostrava lá a parte do helicóptero, não era? Que batia lá naquela caixa d'água em cima do terraço. Daí mostrava a parte que o Leon se machuca, ele fica com o braço lá na tipóia um tempo. Isso, mostrava exatamente. Mostrava toda essa parte também, né? Que era a parte... corrente, assim, da história, e que se você estivesse jogando primeiro o CD2, você não via isso. É que, assim, eu não sei exatamente qual é a sequência correta, porque era tudo misturado, né? Por exemplo, a Claire, no meio do caminho, ela acha a Sherry, e a Sherry, ela é perseguida pelo Mr. X, só que o Mr. X só aparece no cenário B, mas você acha a Sherry logo de cara no cenário A, né? Então é uma mistura dos dois cenários, na verdade. Ele vai mesclando os acontecimentos, né? Nossa, mas eu achava muito da hora. Quem nunca tomou susto naquela parte, naquele corredor maledeto, que você tá andando tranquilo lá com o Leon, com o Claire, de repente estoura lá a janela, aquele monte de mão, aqueles zumbis. Eu tomei susto a primeira vez. Nossa, no cenário B, eu tomei susto, velho. Isso aí é clássico. essa parte é clássica. Você só escuta aqueles barulhos, aquelas mãos, você fala, eita porra, puta que pariu, me borrei. É porque também é a construção da cena, né, velho? Sim. Você tá andando, tá mó tranquilo, aí dali a pouco você só ouve um barulhinho. Aí dali a pouco você ouve outro barulhinho. E aí do nada, você é aquele mundo de mão. Explode e sai um mundo de mão. É bem por aí mesmo, cara. Dá aquela galera. Aquele zumbi, tipo, dando um salve geral, né? Salve pra nação zumbi e tal. Salve pra nação zumbi, é ótimo. Os pratos soaram. No 2, mudou. Os Hunters sumiram e apareceu um monstro novo, que era o Linker. Nossa, Linker era muito pior, cara. Puta que pariu. Ele tinha a língua safadinha dele, né? É. Japonês, línguas compridas. Vocês já entenderam, né? Exatamente. E a língua te atrapalhava, mas se você vacilasse, ele tinha um golpe que te matava com uma só, independente do tamanho do seu life. Sim. Que era aquele golpe de garra que ele saia voo, parecia, ele não dava um salto, ele literalmente planava no ar. Sim, e se ele te pegasse, já era. Nossa, cara, aquele golpe arrancava, viu? Aquilo lá era tenso. E, deixa eu ver, tinha mais algum monstro novo? Vocês lembram de alguma coisa nova além dele? Cara, eu lembro em questão de monstro. Não, eu lembro que o zumbi, ele deixou de ser tão burro. E ele tinha uma variação dos tipos de zumbi. Porque, se vocês lembram, o zumbi do Resident Evil 1, ele eram só zumbis masculinos. No 2 já tinham mulheres, que você via lá que eram mulheres. Ele tinha a característica dos zumbis. Você mostrava que era um âmbito tipo mais geral mesmo. E eles tinham mais background, os zumbis. Eles não eram todos com aquela cara quadradona. Eles tinham... tem um zumbi que é policial. Tem um zumbi que é, tipo, surfista. Tem um zumbi marombeiro. Eles tinham vários BGs, assim, de tipos diferentes de zumbi, sabe? Sim, exatamente. Coleção 2013, de verão. É que aí vale ressaltar, contar um pouco do que tá acontecendo. O vírus saiu da floresta e chegou na cidade. Por isso que os zumbis estão um pouco mais diversificados. A cidade inteira foi infectada de Raccoon City, foi infectada pelo vírus. E é por isso que tem várias diversidade de zumbis, porque a cidade, né, tem várias pessoas, aquela história toda, né? E vale ressaltar que a Claire é irmã do Chris. E ela tá na cidade à procura do irmão que fazia não sei quantos meses que ele não dava sinal de vida. E o Leon era um policial novato. Tava fazendo a primeira ronda dele e já se meteu em encrenca. Pensa que lindo, né? A mãe do cara vira, meu filho, você vai ser policial, mas ó, toma cuidado, ó, vai com calma. Não, mãe, deixa, eu sei que eu sei me virar, eu sei me cuidar. Já logo cai no apocalipse zumbi, é só pra estrear bem, né? Então, em Resident Evil 2, vamos falar um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue explanar mais dos personagens. O Leon, a característica do Leon, como o líder Samar já falou, ele era um policial, ele tava na primeira ronda dele, ele tinha acabado de se formar na academia, ele já foi jogado em um apocalipse zumbi, ele tem que se virar da maneira que ele pode, assim, pra sobreviver e pra conseguir desvendar o que tá acontecendo, né? Fora que ele tem algumas armas exclusivas que a Claire não tem. Diferente do outro Resident Evil, que as armas eram iguais pros dois personagens, nesse não. Por exemplo, o Leon tinha shotgun e a Claire tinha grenade. Sim. O Leon tinha a Magnum e a Claire não tinha a Magnum. E fora isso, as armas do Leon sofriam upgrades, né? Ele ficou, que nem todas as armas dele podiam. Você encontrava peças pra melhorar as armas dele. Que eu achava muito louco. Porque dava um tiro de quando a Magnum ficava customizada. Vixe Maria. Se dava um tiro, o Leon era arrastado pra trás, cara. E agora o que o líder mencionou isso. Foi até esse negócio de melhorar as armas. Foi uma coisa que se preservou até os Resident Evil atual, né? Sim, você faz upgrade. No caso, a Claire não tem essa possibilidade, né? A Claire tem a grenade, mas a grenade tem trocentos mil tipos de munição. Sim. Então não se viu ela poder fazer o upgrade, porque a arma dela já é uma apelação, né? Dependendo da munição que você equipa, você mata um determinado tipo de criatura mais fácil. Deixa eu me recordar. Ela tinha a granada de elemento já, aquele de fogo, já nesse aí? Aquela tinha. De explosão, etc. Sim. A única que não tinha, que foi mais pra frente, foi a de nitrogênio. Ah, sim. Mas a de fogo, a de ácido já tinha, sim. Ah, sim. E outra coisa que vale ressaltar é que nos dois cenários, ou melhor, com cada personagem, desculpa, eles encontram pessoas sobreviventes diferentes. Por exemplo, a Claire encontra a Sherry, a mãe dela, que é a Annette, e o chefe da delegacia, que é o... Eu não lembro o nome dele, é Bryce? Aquele eu não lembro. Que se transforma lá? Isso, eu não lembro o nome dele, desculpa. Eu não lembro. Aí ele parece o Smith, cara. Não, não é esse. Ah, não é o que é o chefe da delegacia, aquele que tá com a filha do prefeito tá morta não, em cima da mesa dele. Ah, sim, sim. Eu pensei que era aquele... Chefe Irons. Irons. O nome dele. Eu não lembro o nome completo dele, só lembro que ela chama ele de Chief. Chief. Cheio, Chief. É, e no caso com o Leon, você vai encontrar uma personagem que fez bastante sucesso e até hoje ela aparece nas séries atuais, que é a Ada, Ada Wong. Ela é uma repórter, entre aspas, né? Que tá procurando o namorado dela, o John. E na verdade ela acaba descobrindo que o namorado dela morreu e tal. E mais pra frente você descobre que ela tá atrás do vírus, né? Que é uma evolução do vírus do Wesker, tem toda essa história. Mas sim, ela é uma das sobreviventes que mais fez sucesso, né? É, a que ganhou até um papel, acho que até nos atuais, que é um mais relevante, né? É, no próprio Resident Evil 4 ela aparece pra ajudar o Leon diversas vezes. E agora no 6 ela ganhou um cenário só dela, né? Sim. E vamos falar então um pouquinho da Claire, né? É, a Claire é uma estudante universitária, veio atrás do irmão dela, não sabia nada de zumbis, de caos, de vírus, de nada. Só vem na cidade atrás do irmão dela. E se você prestar atenção, no começo ela é quase ela mordida por causa disso. Sim, que ela não sabe o que tá acontecendo. E é. Ela simplesmente, ela quase já virou um zumbi ali, né? Fez parte do time, né? Entrou pra trupe dos zumbis, né? É, e ela tá atrás de informações de onde foi parar o irmão dela. Só que ela acaba descobrindo nada. Ela só descobre que o irmão dela saiu da cidade. Sim. Mais pra frente, ela acha um diário dele, umas coisas assim. E umas informações que ele saiu da cidade. E ela tem que sair da cidade, né? Mas aí ela acaba querendo, no meio do caminho, encontra um outro objetivo, que é ajudar a Sherry. A Sherry tá atrás da mãe e do pai dela, né? Que é a criancinha que ela fala. E a mãe dela, no começo, não tá transtornada, né? Ela até conversa numa boca com a Claire quando ela encontra. Só que o pai dela já... O pai dela, na verdade, é o criador do G-Vírus, né? A evolução do T-Vírus. Que é o William Burks. E pra escapar das garras da Umbrella, ele acaba se infectando, né? Porque ele ia morrer. E pra não entregar o vírus pra Umbrella, ele se transforma, né? No monstrão que é um dos monstros que é um dos chefes do jogo, né? Na verdade, ele vira o chefão final, mas... Sim, nossa, esse doutor é da hora, né? Primeiro sobe, tipo, um puta calombo, assim, no ombro dele, né? Depois vira aquele outro braço-olho gigante, né? Aquele olho era muito tenso, cara. Você é louco. Ficava olhando assim, que tão desesperado, mano. Era tenso. Sim, e ficava olhando pra todas as direções, assim, né? O que acontece é que ele tava tentando salvar o projeto dele, né? Mas ele não pensou que fosse acontecer isso, né? Ele tentou evitar que o projeto caísse em mãos erradas pra fuder mais e ele acabou se fudendo. E é aí, também vale ressaltar uma coisa, é nesse Resident Evil que a Umbrella ganha mais destaque, porque ela manda um grupo de mercenários buscar o vírus, né, pra levar embora, ela pra fazer o que ela quiser lá. Pros experimentos. Ou seja, nesse Resident Evil a Umbrella começa a ganhar um papel mais importante. Você vê que a organização ela é muito maior do que você imaginava. Sim, porque no primeiro era só um laboratório de pesquisa da Umbrella, mas era uma coisa ridícula. Agora não, agora você já começa a perceber que a Umbrella tem força. Por quê? Ela mandou um grupo de mercenários, cara. Quem contrata mercenários aleatoriamente e manda pra uma cidade recuperar um vírus? Então vamos lá, vamos pra finalizar Resident Evil 2, vamos falar da batalha, das batalhas, né, que nós temos com os chefões. Quais são os chefões, líder Samado, Resident Evil 2? Tem um dos chefes que eu acho mais foda, assim, não é o mais foda, mas eu acho ele muito foda, que é o Mr. X. Sim, nossa, o quebrador. Eu achava muito clássica a cena que o helicóptero soltava a cápsula dele. E vale ressaltar o seguinte, não sei se vocês repararam, mas quando o avião solta uma cápsula, ele solta uma só. Pra quem jogou o Raccoon City Operations, na verdade aquilo são vários Mr. X. Sim. Eles vão caindo no meio da cidade, vão soltando. São várias espécimes. E ele tem uma missão. Ele tem que recuperar o G-Vírus. Além dos mercenários, a Umbrella manda isso. Ele só pra recuperar o vírus. Só que, como quebrou todos, Só a Sherry tem um que depois a Claire descobre que tá dentro do medalhão dela. E acontece uma parte de ladainha e ele acaba absorvendo o G-Vírus e acaba virando um monstro fodão que é difícil de derrotar pra caramba. Com o penúltimo chefe, né? Quando você joga o cenário B. Sim, ele não é só chato, ele é... Puta, cara, esse chefe é difícil, mano. Você fica... Acaba a munição, você tem que ficar fugindo, não é fácil. Não, cara. Você nem tem que atirar nele, você tem que esperar, dependendo de qual personagem que você tá, alguém jogar o Rocket Launcher pra você. Porra, mano, por isso que eu gastava minha munição à toa. Eita. Ai, você, vou te contar, viu? E vale também ressaltar o William Brick, né, que é o pai da Sherry. Ele vai sofrendo mutações durante o jogo, e se você jogar os dois cenários, você vê que as mutações que ele sofre são muito evidentes. No começo ele não tem o olho. Depois aparece o olho no ombro dele. Depois ele rasga a camisa dele. Depois ele vira um monstrão até que ele vira uma massa disforme, gigante e querendo te matar. Só isso. E só um adendo antes de mudar. Que é, além dos dois personagens principais, dependendo de quantas vezes você termina o jogo, você vai liberando um outro personagem para um modo extra. Que esse daí foi uma abertura para um modo que tem até hoje. Que é o famoso Mercenários. Aí o que acontece? Se você terminar o cenário A e o cenário B com personagens diferentes, você termina o A com a Claire e o B com o Leon. Você libera o Hank, que é o único mercenário que sobreviveu, que o resto tudo morreu pro William. E ele é o único mercenário que tem uma amostra do G-Vírus. E ele tem que fugir de lá até o telhado da delegacia para poder levar o vírus embora. O que vale ressaltar é o seguinte: esse cara não existe no livro. Porque todos os mercenários morreram mesmo. A Umbrella não conseguiu recuperar o vírus. Nem mesmo a Ada conseguiu uma amostra desse vírus. O que acontece é o seguinte: eu não lembro como o vírus vai parar na Umbrella. Aí a Umbrella começa a fazer os experimentos. Mas não foi assim que ele foi parar lá, não. Nossa, e é bem curioso, né? Como que aquele vírus foi parar lá se não teve ninguém ali que estava envolvido que conseguiu levar para eles? Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem. Foi a Ada que recuperou o vírus. Mas ela retornou depois, então. Sim, porque assim, ela tava lá a trabalho do Wesker. Ela não sabia que o Wesker era mal. Ah, sim. Ela era uma repórter e ao mesmo tempo ela era uma mercenária. Quem pagasse ela fazia, que é o que ela faz até hoje, né? Certo. Então vamos falar do nosso último jogo da série de ouro de Resident Evil, que nós fizemos aqui para a listinha pra vocês, que é o Resident Evil 3. Nemesis. Então vamos lá, garoto Basquens, conte um pouco pra nós do Resident Evil 3. Cara, o Resident Evil 3 pra mim foi uma experiência muito única. O jogo, ele tem tipo 100%, né? E você começa no 0 e termina no 100. Eu fui mais ou menos até o 30%. Isso 5 vezes, entendeu? Eu jogava sempre ao começo do jogo, mas eu nunca cheguei a ir muito longe nele. Mas foi bem divertido. Eu jogava na casa dos meus amigos. No PlayStation, né? Um ou dois? Agora não lembro. Mas era um ou dois? Era um. Era um? PlayStation 1. E sim, eu jogava no PlayStation 1 então. Na casa dos meus amigos. E como eu disse no cast passado, o Resident Evil sempre foi um jogo de uma pessoa joga e os outros assistem, né? E eu sempre fui o que assistia, e no caso do Resident Evil 3 eu que tava jogando, né? Eu acho que muda bastante a experiência pra quem assiste, pra quem joga. Pra quem tá só assistindo, você toma uns sustos e tal, mas você tá ali como passivo. Ui! Mas você só recebe as informações, né? Na hora que você tá jogando, você tem que fazer alguma coisa o tempo todo, sabe? Aparece um zumbi, você não pode só tomar o susto. Você tem que tomar o susto e começar a atirar no filho da puta. Eu gostava bastante do jogo, fora você ter que parar pra atirar, o que incomodava bastante. Ele é um jogo bem complexo, na época eu não entendi inglês, o que dificultava um pouco o gameplay, mas mesmo assim dava pra avançar legal no jogo. Contar um pouquinho da história, né? A gente começa, tipo, você tá lá de boa e bah, explode uma loja e a... Como que era o nome dela mesmo? A Jill sai voando, né? E aí você já tem que começar a correr, atirar, matar zumbi e o caralho, né? Uhum. Aí você entra num galpão. Bom, aí um cara pede pra você achar a filha dele, é isso? Aí você tem que ficar procurando a filha do carinha lá. Não, na verdade, ele não quer sair da cidade porque ele quer encontrar a filha dele. É, ele não quer abandonar o lugar que ele está ali. Não, eu tenho que encontrar minha filha. Sou filho de coerrola, eu vou ficar aqui. E aí ele se fecha naquele container. Puta que pariu, é bizarro. Uma coisa muito legal do Resident Evil é que ele tem vários puzzles, né? Isso era uma coisa que tinha bastante nos jogos. Hoje em dia eles ainda tentam manter os puzzles, mas não é a mesma dificuldade de antigamente, né? Não mesmo. Nossa, de antigamente era um inferno, cara. Era hoje em dia ele já fala pra você, né? Tipo, pô, você tá numa sala. Não. Resolva o quebra-cabeça começando da esquerda pra direita. Já fala pra você. É meio bizarro, cara. Além de ser um jogo de tiro, né? Ele também tem essa parte de resolver os puzzles e tal. E querendo ou não, você tem que ter uma estratégia, porque você não pode salvar a hora que você quer. É. E mesmo se você encontrar o lugar onde se salvar, você tem que ter um item pra salvar. Isso dificultava bastante o jogo, né? Deixa eu completar um pouquinho as informações do Basquens. O Resident Evil 3, ele começa 24 horas antes do 2 e termina 24 horas depois do 2. É uma transição meio que você consegue observar. Porque a cidade começa de um jeito e tá, quando você vai ver já tá de outro jeito quando, depois de algum tempo. A Jill era a única pessoa dos Stars que tá na cidade porque todo mundo já foi embora. O Barry levou a família dele pro Canadá e foi com o Chris pra Europa. E a Jill tá saindo da cidade. Só que ela se vê no meio do caos, né? Enquanto todo mundo tá lá na Europa, se divertindo, ela tá se fodendo na cidade, né? O que mais? Além dela, o Brad tá na cidade. Só que o Brad, pra quem não, a gente não citou, o Brad ele é o cara que dirige o helicóptero no Resident Evil 1. E ele tá fugindo. E ele fala que tem um monstro perseguindo ele. Mas pra frente a gente fala quem que é ele. E uma das características que se tornou interessante no Resident Evil 3, que merece ser ressaltada, é que em contrapartida do Resident Evil 1 e 2, que você jogava, podia escolher com qual personagem você jogava, no 3 você era obrigado a jogar com a Jill. Não tinha como escolher outro personagem. Exatamente. E a Jill ganhou um movimento novo, né? Que se você apertasse os botões certos, você podia se esquivar dos golpes dos monstros. O que era muito, muito bom. O problema era você acertar o tempo certo, mas... Sim. E era crucial contra um dos monstros mais tops desse jogo. Lendário Nemesis. Nemesis. Botava medo, cara. Eu acho que ele botava tão ou mais medo do que o Mr. X. Aí vem uma curiosidade que ninguém sabe, né? Ou só pra quem leu o livro. Um helicóptero liberou as cápsulas do Mr. X. E a outra liberou a cápsula do Nemesis. Porque o Nemesis cai no meio da cidade, só que ele tá sem memória. Ele só cai na cidade. Aí programam eles pra caçar os Stars. Como que é? O número dele é o T-003, se eu não me engano. Nemesis. Nemesis, dá até medo, cara. Só de você falar o nome dele já dá um medo da porra. É que assim, o Nemesis, ele foi pra cidade pra caçar os Stars. Ele tem que eliminar... Porque assim, o Mr. X foi pra recuperar o vírus. E o Nemesis foi pra eliminar vestígios. Ou seja, qualquer prova que incriminasse a Umbrella, ele tinha que eliminar de qualquer jeito. E o alvo principal dele, lógico, era os Stars, porque os Stars sabiam o que aconteceu na mansão, lá na floresta de Raccoon City, e eles iam pro mundo contar isso. E a Umbrella não quer deixar, né? Então ela enviou o Nemesis pra fazer isso, pra limpar a cidade. Uhum. Só que eu falei agora há pouco, a força da Umbrella é tão grande que ela contratou um grupo maior ainda de mercenários... Que aí aparece um dos companheiros da Jill nessa jornada, que é o Carlos. Carlos Oliveira. Exatamente. Então, a força da Umbrella é tão grande que ela mandou mercenários, ela manipulou a polícia pra poder evitar que saísse os zumbis, né? Ela pensou que eles podiam eliminar. Só que vendo que ela perdeu a força, o que ela fez? Ela começou a eliminar até os próprios mercenários que ela contratou pra ajudar. E agora um esclarecimento um pouco pra mostrar que o Otacast também é cultura, é muita cultura. Vocês sabem por que agora que o líder ele explicou qual era a função do Nemesis, vocês sabem por que o Nemesis se chama Nemesis? Não. Tempo! Eu sabia, mas agora não lembro. Então, é o seguinte... Nêmesis é o nome de uma deusa grega da mitologia, que é a deusa da vingança. Ou seja, eu vou ler aqui para vocês uma descrição rápida de duas linhas. Nêmesis representa a força encarregada de abater toda a desmesura, como o excesso de felicidade de um mortal ou o orgulho dos reis, por exemplo. Essa é uma concepção fundamental do espírito helênico. E aí vale ressaltar que o Nêmesis, ele é uma arma biológica, óbvio, só que ela é uma arma biológica inteligente, cara. Ele pode usar a famosa bazuca. Meu amigo, se você destruir essa bazuca, você tava perdido. Sim, porque ele ficava mais ignorante do que ele já era. Ele saía rasgando metade da cidade atrás de você. É aquela situação delicada, né? Se você destrói a bazuca, já é ruim. Se não destruir, também é ruim. Então, tipo, pior com a bazuca, ruim com a bazuca, pior sem ela. Então, você encontrou um Nêmesis e você tá fudido, né? Assim, eu vou ser honesto com vocês. Eu prefiro tirar a bazuca dele, porque é difícil de esquivar do míssil. Com certeza. Chega uma hora que o Nêmesis começa a apelar e pra variar a feitiço japonês, ele começa a usar os tentáculos da mão dele. Torna-se mais difícil ainda você se esquivar dele. Você que pensa que é um tentáculo. Oh meu Deus, o que é aquilo? Nem te conto. Então, agora que você... Só falar um pouquinho da... Já que o Basquens falou da minha experiência com Resident Evil, porque esse foi um dos que eu mais joguei. Eu tinha o vício de matar o Nêmesis, lógico. Eu já cheguei a tentar matar ele na faca, mas eu não consegui. Mas eu matava todos que eu encontrava pela frente, todos. Eu já terminei sem matar ele, matando ele, roubando tudo quanto é arma dele. Até um mito eu tentei fazer, porque tinha um mito que falava que se você não escolhesse nenhuma opção na ponte, no final do jogo, que era a última opção que você tinha pra escolher, entre desviar dele ou lutar contra ele, ou fazer qualquer outra coisa. Você enfrentava ele. Mas aí eu constatei que esse mito não existe, cara. E eu comecei a jogar em japonês, hein? Tem essa daí ainda. Eu não entendia porra nenhuma da história. Que já era fácil, ficou mais fácil ainda, né? Mas eu consegui terminar em japonês, cara. E sem revista, hein? Isso aí é um achievement unlocked. Com certeza, cara. É muito difícil, cara. Em japonês. E pior que eu já tinha até falado nos casts passados que antigamente os jogos eram assim. Ah, saiu a versão em japonês... E a versão em inglês demorava um pouquinho pra chegar, sempre a versão em japonês saía primeiro. É, e aí vale ressaltar uma coisa, no Resident Evil 2, quando você matava o Mr. X, você podia pegar munição no corpo dele. Foi aí que começou essa mania de inimigos dropar munição ou coisas. Porque toda vez que você matava o Nemesis, ou vai, 90% das vezes que você matava ele, ele dropava alguma coisa. Ele dropava um pedaço de arma, uma caixinha de spray... E se você derrubasse ele muitas vezes, ele deixava uma arma sua com munição infinita. Sim, que era o primeiro modo, né? Que você conseguia arma infinita, mas depois de algum tempo saiu aquela versão do Resident Evil 2, que é aquela DualShock Version, né? Que você já podia começar com armas infinitas. Sim, exatamente. É, depois a gente fala como que você fazia pra pegar armas infinitas, fica a dica do final do jogo. Sim, sim. Alguns monstros apareceram novos no Resident Evil 3. Por exemplo, teve a volta dos Hunters, mantiveram os Linkers, os cachorros, aquela ladainha toda. E acrescentaram um bicho que eu não sei exatamente o que ele é. Ele parece um Linker modificado, que ele anda em duas pernas e sai te perseguindo por um tempo. É, eu sei que ele era chato de matar, meu, mas ele aparecia de vez em quando. E fora o Nêmesis como perseguidor, tinha uma... Acho que era uma minhoca, não era? Era um verme gigante. Era um verme. Era um verme gigante que perseguia você, assim... Na verdade, não perseguia, ele causava terremotos na cidade, pra você ver como o nível da coisa tava feia. E ficar causando terremotos, você tinha que... Chega uma hora que você tem que derrotar ela, né? Você tinha que matar ela na base do choque. E o lendário Nêmesis, né? Acho que esses eram os perseguidores, né? Os monstros mesmo. Tinha a evolução do Hunter, que foi a primeira vez que apareceu um monstro evoluído, né? O Hunter Omega, que era aquele Hunter roxo. Que ele não morria. O Hunter normalmente morria com 2 ou 3 tiros, aqui lá morria com 5. Era difícil, e ele era muito rápido. E ele aparecia só naquelas cenas que você tá totalmente, né, na encrenca, né? E vale lembrar que eu não sei se era só o Nêmesis que abria as portas, os zumbis também abriam as portas ou era só o Nemesis? Era o mesmo. Eu acho que zumbi, alguns abriam, mas em geral era o próprio Nemesis que abria, né? Não importava a porta. Normalmente os zumbis eles abriam quando eles estavam em maior número. Sim, você passou, abriu, deu aquela cortada de cena que você passa de uma porta, né? Ele já mudava a cena. E se tivesse mais de dois ou três zumbis, ele já, atrás de você, você já escutava que abriu a porta. Isso. Primeiro começava a bater, tipo, dava umas pancadas na porta, demorava um pouquinho e aí a porta estourava, né? Tipo, abria a porta com tudo. Quando o Nemesis não arrebentava a porta, né? Ah, mas aí estamos falando de Nemesis, né? Outro patamar. Outro nível, a coisa evoluiu demais. Certo, e também no Resident Evil 3 eles mantiveram o nível do... O nível não, o modo, né, de jogo dos mercenários. Sim, aí vale ressaltar uma coisa que ganhou uma evolução muito grande nas outras séries. O que que é? Antes, o mercenários você só tinha que resgatar o vírus no 2. No 3, não. Você tinha que terminar... Você ganhava dinheiro e ainda você tinha um tempo pra terminar. Ou assim, dependendo do que você fazia, você ia somando aqueles famosos combos. Que ganhou muito sucesso nas versões atuais. Por exemplo, se você matasse um Nemesis, você ganhava um minuto. Se você matasse um Nemesis fodelão, você ganhava 3 minutos. Uma coisa assim, eu não lembro agora o tempo. Se você salvasse pessoas, você ganhava dinheiro pra você... Porque quando você terminava o jogo, você podia comprar as armas de munição infinita. Pra isso que serviu mercenários, né, na verdade. Sim, era a forma de você juntar dinheiro pra você ir comprando benefícios, né, pra campanha principal. Isso. Aí você podia comprar, acho que tinha a metralhadora, a rocket, e tinha um negócio de você comprar munição infinita pra todas as armas. Que aí começou aquela apelação, né. Você podia andar com handgun, shotgun, tudo infinito, né. Sim, e era uma delícia, né? Você jogar assim, você... Ah, zumbi, zumbi, zumbi. Toma. Acabou. E foi aí que começou essa ideia que estão usando até hoje de você ganhar tempo, né? Mas aí houve umas modificações atuais que quando a gente for gravar o próximo cast, a gente fala sobre isso. Sim. Sim. As modificações atuais, até hoje, se você for parar pra olhar, a munição infinita de, pelo menos, de handgun já virou padrão. Sim. Sim, exatamente, já tem ali, você já vem com isso embutido, você não precisa nem se preocupar que você sabe que tem. E eu acho que é só isso que a gente tem pra falar. Desse Resident Evil 3, acredito que seja, e esses pontos que nós abordamos, né, que são os pontos importantes da série, né. Então agora vamos ao momento de dar a nota para esses jogos, os jogos... Os que nós classificamos aqui como a era de ouro aí do Resident Evil. Qual que é a nota, Líder Samá, para Resident Evil 1, 2 e 3? Cara, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu vou dar 10 para todos, cara. Não, vamos lá. Não, é sério, é a minha série favorita depois de Final Fantasy. Não tem, eu gosto de todos. Se você me der um para jogar, eu vou jogar. Independente de ter os gráficos, vai... Datados já, né? Eu vou jogar. Pra mim, assim, o dos três clássicos, o meu preferido é o 3, lógico. Por causa do desafio. Mas eu gosto muito de todos, meu. Se eu fosse dar um 10, eu daria pro 3. Mas agora os outros são meio suspeitos pra dar nota. Conto com vocês. Certo, então vamos lá. Tony Shadalu, o mago da edição, quais são as suas notas? Olha, eu acho que Resident Evil foi uma crescente, cara. Eu acho que começou com o primeiro, eu acho que é uma nota 8. Lógico que os gráficos, eles condiziam com a época, mas mesmo assim eram muito bons. Mas eu acho que eles pecaram em algumas coisas, alguns bugs que você às vezes não conseguia sair de um lugar, ou não conseguia andar direito, ou travava. Aí, no Resident Evil 2, eu acho que já é uma nota 9, porque melhorou muito, tanto na questão de gráficos, quanto na questão de história, que esclareceu muita coisa do primeiro, e o desafio também eu acho que foi bem maior, e aí já vai para a história do terceiro, que já vai para uma nota 10, porque a história aumentou, deu margem para explicar todas as coisas que aconteceram no primeiro e no segundo, e ainda ampliou o que foi falado. E porque tem um dos vilões mais fodas, como a gente falou no. Como o líder falou, melhor dizendo, no último cast. E eu acho que é isso aí. E você, senhor Basquens? Eu sei que você jogou mais o Resident Evil 3, mas como que você consegue dar uma nota, avaliar a série Resident Evil? Então, sobre o jogo 1 e 2 eu não posso dar nota, porque eu não joguei, mas o 3 eu dou uma nota, acho que 8 pra ele, porque ele não é o jogo perfeito pra dar um 10, mas eu acho que uma nota 8 é uma nota muito boa. E a série, é que não tem como avaliar a série até o 3, né, já saíram mais jogos e tal, mas até o 3 eu daria 8 também pra série. Eu acho que ela tem uma história boa, o gameplay é muito bom, tirando a parte do correr e atirar, e os puzzles são bem legais também. Então, pra fechar as minhas notas, Resident Evil 1, pela inovação eu dou uma nota 8, Resident Evil 2, pela possibilidade de você jogar com mais de um personagem e mudar totalmente o foco da história, eu dou uma nota 9. E para Resident Evil 3, cara, eu não tenho como dar uma nota diferente de 10, porque o contexto da história e a jogabilidade e ter a possibilidade de você dar aquela esquivada dos golpes, você tem um inimigo fodasticamente para bater de frente com você, é outra história, cara. Nemesis, ele é um inimigo muito, muito aterrorizante e é muito desafiador. Então, por isso que eu dou uma nota 10, cara. Não tem como dar uma nota diferente para Resident Evil 3. Então, quais são as considerações finais para esse cast sobre Resident Evil? Eu falo o seguinte, não usem sprays e não salvem o jogo. Façam ranking S e consigam armas infinitas. Consideração final. Mano, quem é bom mesmo em Resident Evil acaba todos os jogos só na faquinha. E você, Oi? Jovem Basquens, quais são suas considerações finais? Minhas considerações finais são que eu queria ter falado um pouquinho sobre os filmes, mas acho que vai ter que ficar para outro cast mesmo. Sim, fica bom próximo, relaxa, vai ter oportunidade de falar de Resident Evil. E você, Nando, quais são suas considerações finais? Certo, as minhas considerações finais são, se você nunca jogou a série Resident Evil, jogue. Se tiver a oportunidade de você jogar uma versão, um remake, uma versão HD, não tenho, só tem emulador, vai lá, pega o emulador, joga Resident Evil, começa do 1, vê lá, é difícil, a jogabilidade é travada, é melhor do que você pegar um Resident Evil 6, você joga, você fala, não sei o que lá, tô andando atirando, não sei o que, mas como que você vai conseguir absorver a história se você não jogou a origem? Não tem como, então comece jogando desde o Resident Evil 1 e vá fazendo a evolução histórica para você curtir toda a história da maneira correta. E vocês não podem deixar de comentar sobre o cast, comentem as partes que vocês gostaram, qual é o melhor jogo para vocês entre 1, 2 e 3, quais são as partes que você acha, considera importante, a gente não falou, deixa aí nos comentários, curta nossas redes sociais, acesse aí, ajuda a distribuir, a compartilhar, a disseminar o Otacast. E se você quiser mandar e-mail, é muito simples. Ou você clica aqui e é direcionado para o formulário, ou você simplesmente mande um e-mail, digite lá para nós no otacast@gmail.com. Então, é isso, galera. Nos vemos no próximo cast e até mais. Bye, bye. Sayonara, galerinha. Eu não lembro o que eu falava no final. O detalhe é que assim, eu comecei a reparar, eu não tinha reparado nisso, mas a abertura desse Yu-Gi-Oh! GX, na verdade ele pega cenas de todos os Ends e faz a abertura. Nossa. Abertura baseada em encerramentos. Muito não é muito diferente daquele, como que era? Ah, não lembro, tinha um anime... Que pouquinho Iwata foi essa, mano? O quê? Não é diferente de... Não, foi aqui. Foi o camarada do meu irmão jogando... Caralho, o cara, ele tá jogando com lobisomem? É, mano. Vamos lá. Então vamos ver aqui... Que é isso? Eu travei de novo.